Carlinhos Bahia, apaixone-se. Tanto tempo longe sem te ver, eu vou tentando te esquecer. Mas o meu amor é bem maior que o meu querer. Só você não vê que meu amor não mudou. Tudo foi tão lindo entre nós dois, que essa saudade que ficou, nem o tempo pôde apagar, matar tanto amor. Onde você está? Liga que eu vou te encontrar. Volte logo pra mim, não me deixe só aqui. Sem você, meu amor, meu mundo acabou. É só tristeza e solidão. Dê uma chance pra nós, quero te fazer feliz. Você é meu amor, é minha paixão, é tudo que eu sempre quis. Eline Martins, canta comigo. Oh, meu amigo Carlinhos Bahia, vamos arrochar. Você partiu assim, sem me avisar, me fez sofrer, me fez chorar. E agora diz que quer voltar, cansei de te esperar. Eu já te superei, então me esquece de uma vez. Você foi tudo pra mim, o sonho lindo que chegou ao fim. Não sei se foi uma paixão ou foi só ilusão, e o tempo afastou de mim. Fazer feliz. Você é meu amor, a mais linda paixão, é tudo que